Ora bate, bate, já cantou grilinho. Ora bate, bate no seu buraquinho. Ora bate, bate, já cantou grilinho. Gri, gri, gri, gri no seu buraquinho. Ora bate, bate, já cantou cuquinho. Ora bate, bate no ninho sozinho. Ora bate, bate, já cantou cuquinho. Cucu, cucu no ninho sozinho. Ora bate, bate, já o evolubito. Ora bate, bate no seu covilzito. Ora bate, bate, já o evolubito. Iau, iau no seu covilzito. Ora bate, bate, já canta a popinha. Ora bate, bate no ninho sozinha. Ora bate, bate, já canta a popinha. Popai, popai, que eu sou pobrezinha.